No dia 21 de novembro de 62, um show de bossa nova lançou o gênero nos Estados Unidos, no Carnegie Hall, em Nova York. João Gilberto e Tom Jobim participaram desta apresentação. Você ouviu Tintim por Tintim, um clássico da bossa nova de autoria de Haroldo Barbosa e Geraldo Jacques, na voz de João Gilberto. A música do dia volta amanhã.